pessoas, hein? A beira do ruim bebendo uma, tem quase a melhor do mundo, não. Não venham impor regras na minha vida, dizendo que devo ou não devo fazer com este amor. Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz. Por isso eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem. Vou lutar contra a vontade do meu coração. Não vou impedir um desejo no beijo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia. A hora que der eu vou ter sua cor. Bota pra cima e vem comigo! Eu quero este amor, oh, diz. Eu quero ser feliz, não me importa o que diz. Eu quero este amor. Eu quero este amor, oh, pra ser o meu amor. Eu quero ser feliz, não me importa o que diz. Eu quero este amor. Eu quero vocês lá. Eu quero ser feliz. Eu quero esse amor. Tá bagunçando minha vida, fazendo confusão na minha cabeça. Tá dominando o meu mundo, mudando tudo por incrível que pareça. Tá andando em minha estrada, tá vindo em minha direção. A gente vai bater de frente, vai explodir no peito. Amor e paixão, paixão quando explode é um mistério. Mistério que não dá pra explicar. E o amor vira nuvem de desejo, esperando um beijo pra desabar. Vai chocando, bate de verdade. A gente cai na realidade, perde o medo de sofrer. Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora e não consegue esconder. Vai chocando, bate de verdade. A gente cai na realidade, perde o medo de sofrer. Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora e não consegue esconder. Quanto amor é pra valer? Paixão quando bate de verdade. A gente cara a realidade, perde o medo. Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora e não consegue esconder. Quanto amor é pra bagunçando minha vida. Quem gostou, bota a mãozinha em cima. Bate palma aí. Obrigado.